semblante adorável, que lindo olhar. É o rosto de Cristo, pelos olhos da fé, estou a contemplar. O amor de Jesus é amor verdadeiro, jamais falhará. Em cada coração ele está batendo, querendo entrar. Meu caro amigo, o lobo pecado quer te devorar, mas o Salvador vem. Está te chamando, ele quer te ajudar. O mar da tua vida está agitado e quer te dragar. Mas Jesus é o socorro, e chamas por ele, ele vem te ajudar. Semblante adorável, que lindo olhar. É o rosto de Cristo, pelos olhos da fé, estou a contemplar. O amor de Jesus é amor verdadeiro, jamais falhará. Em cada coração ele está batendo, querendo. Ajudar.